igreja, como as crianças te louvam, porque elas aprenderam somente a te exaltar. As lágrimas que aqui são derramadas são gestos de adoração a ti. O culto hoje vai ser uma bênção, Senhor, com tua presença, cego vê e surdos vão. As mãos levantadas, implorando teu poder. As lágrimas que rolam em cada rosto são gestos de carinho para te oferecer. E as irmãs que louvam ao Deus vivo, ao olhar me maravilho com o poder que do céu vem. A igreja está sendo renovada. Hoje não quero mais nada, só sentir o teu poder também. A igreja não se cansa de glorificar, porque é tão bom ter o Senhor aqui. Eu vejo crente desviado, com o rosto molhado, com sua mão erguida.